No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. O Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Faltam 8 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os ouvintes, aos municípios que nos acompanham nessa manhã ensolarada, mas com um dia mais fresquinho. A mínima foi de 8 graus, máxima prevista para hoje 19. Aqui no centro da cidade, 12 graus a temperatura e brilha o sol. Não há previsão de chuva. E claro, a gente não pode deixar de falar do que foi notícia ontem e do que repercute em toda a mídia nacional hoje, que foi o pronunciamento do Ministério Público Federal denunciando ontem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a mulher dele, Marisa Letícia, e mais 6 pessoas na Operação Lava Jato. O procurador Deltan Dallagnol afirmou que, segundo provas do Ministério Público, Lula era o, abre aspas, comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Bem, a denúncia abrange 3 contratos da OAS com a Petrobras e diz que 3,7 milhões de reais em propinas teriam sido pagas a Lula. Os crimes imputados aos denunciados são de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. A denúncia não significa que eles sejam culpados dos crimes de que são acusados. Cabe, então, agora à Justiça acolher ou não as argumentações dos promotores. Se a Justiça acolher essas argumentações, os denunciados tornam-se, então, réus e aí sim serão julgados. O Ministério Público Federal pede a indenização de 87,6 milhões de reais que deve ser paga pela OAS e também por Lula, além de 58,4 milhões de reais a serem pagos por Léo Pinheiro, ex-presidente da construtora OAS, e Agenor Franklin Medeiros, ex-executivo da OAS. A denúncia do Ministério Público diz que todo o mega esquema envolve o valor de 6,2 bilhões, a gente não consegue mais entender essas cifras, em propina, gerando à Petrobras um prejuízo estimado em 42 bilhões de reais. Abre aspas, o Petrolão era parte de um quadro muito maior, disse então, fecha aspas, o Deltan Dallagnol, que chamou o esquema de propinocracia. Um governo regido por propinas. Segundo ele, um cartel de empreiteiras conseguia contratos com a Petrobras e pagava valores indevidos a operadores financeiros, funcionários da estatal e políticos. Novamente a declaração. No centro do núcleo político está o senhor Lula. Sem seu poder de decisão, esse esquema seria impossível. Mensalão e Lava Jato são duas faces de uma mesma moeda, afirmou então o procurador. As operações dependiam de duas máquinas para funcionar. Uma máquina de governo, por causa das nomeações, e uma máquina de partido, que coletava e administrava a propina. Lula era o elo comum e necessário para as duas máquinas que faziam esse esquema rodar. Olha, as falas do procurador não podiam ser mais fortes, né? E mais impactantes, os termos usados, a forma como ele usou para explicar o esquema, choca. Você fica chocado, as cifras apresentadas, tudo nos choca nesse momento, porque se trata da figura de um ex-presidente. Enfim, em nota, Luiz Inácio Lula da Silva e a esposa Marisa Letícia Lula da Silva repudiaram E aí, abre aspas, publica e veementemente a denúncia do Ministério Público Federal, baseada em peça jurídica de inconsistência cristalina. A denúncia perdeu-se em meio ao deplorável espetáculo da manifestação da Força-Tarefa da Lava Jato. O Ministério Público elegeu Lula como o maestro de uma organização criminosa, mas esqueceu do principal: a apresentação de provas dos crimes imputados. Quem tinha poder? Resposta: Lula. Logo, ele era o comandante máximo da chamada propinocracia brasileira. Um novo país nasceu hoje sob a batuta de Deltan Dallagnol. E nesse país, ser amigo e ter aliados políticos é crime. A farsa lulocêntrica criada ataca o Estado Democrático de Direito e a inteligência do cidadão brasileiro. Não foi apresentado um único ato praticado por Lula, muito menos uma prova. Essa, então, foi a nota emitida ontem em nome do Lula e da esposa dele. E realmente a gente tenta aqui entender esse processo todo. É o que eu digo, tudo é muito gritante, os valores, as cifras, a força da denúncia. Teve mídia internacional que até achou ousada, né, essa forma de se apresentar à população brasileira, e enfim, as afirmações feitas. Nos resta agora continuar acompanhando e entender se essas denúncias serão mesmo acatadas. E aí, mais uma fase que é até complicada de dizer, né? Ver a figura do ex-presidente Lula tornar-se réu. Enfim, é esperar para ver. Intervalo comercial, a gente volta já. Você está ouvindo a ZYJ746, Rádio Super Condá M610, Chapecó, Santa Catarina. A gente pode financiar o seu sonho. Você é autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédito Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Super promoção de sandálias é na Calçados Novo Hamburgo. Sandálias de várias marcas a R$49,90. É isso mesmo. Sandálias BBC, Via Marte, Dakota, Ramarim, Visano, Mississippi a R$49,90. Preços baixos assim é na Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Amigos e amigas ouvintes, em 2015, a Prefeitura de Chapecó arrecadou quase R$600 milhões. E neste ano, a previsão é de R$750 milhões. No entanto, nos últimos anos, a dívida vencida saltou de 18 para R$60 milhões. Essa é a gestão eficiente que, quanto mais arrecada, mais se endivida? Eu quero ser prefeita para mudar isso. Conto com seu apoio. HTEC Informática trabalha com profissionais especializados em conserto de celulares, tablets, notebooks, monitores LCD, fragmentadora, impressoras de pequeno, médio e grande porte, vendas de periféricos e suprimentos de informática e instalação de películas de vidro e capinha para seu smartphone. HTEC Informática, mais que assistência, confiabilidade. Na Rua Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. Na Comarp você encontra tudo em ferramentas, máquinas e equipamentos como compressor de ar, prensa, guinchos, elevadores para automóveis, furadeiras, esmerilhadeiras, lixadeiras, aparelhos de solda elétrica a oxigênio e MIG. Consulte os preços e condições de pagamento. Comarp Comércio de Máquinas e Materiais Pereira Limitada, na Avenida Fernando Machado, 2997D, telefone 3324-3152. Todo domingo das 9 às 10 da noite, o som do esporte. A apresentação do jornalista Gesélio Luiz Catalã. Oferecimento: Refinatos Restaurante e Pizzaria, aberto de segunda a sábado com entrega de pizzas e buffet livre ao meio-dia. À noite, rodízio de pizzas. Rua Condá, 961E, bairro Presidente Médici, fone 3322-6190. Sorvete Italiano, o legítimo, 3 na Getúlio, em frente ao Bradesco, próximo ao calçadão ou ao lado da Requinta Importados, com buffet livre de sorvetes. O som do esporte, todo domingo, das 9 às 10 da noite. Ofertas imperdíveis da rede de farmácias São João. Confira em nosso site a loja mais próxima de você e aproveite. Sabonete Dove Original com 6 unidades, R$ 9,90. Desodorante Rexona Aerosol com 3, R$ 26,95. Cada unidade por apenas R$ 8,98. Shampoo Suave, apenas R$ 3,99. Corra para as farmácias São João. Mais de 500 lojas no sul do Brasil. Rede de farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Os dias mágicos do cliente Berlanda já começaram. São 8 dias de ofertas com até 50% de desconto. Confira. Conjunto Box Perflex, só R$ 599 à vista. Ferro, prancha ou secador Cadence por apenas R$ 39,90 à vista cada. Fogão cooktop, 4 bocas, só R$ 259 à vista. E tem refrigerador Electrolux por somente R$ 999 à vista. Corra ou logo você não vai achar mais nada. Somente até o dia 15, produtos com até 50% de desconto. Berlanda, 25 anos perto de você. Despachante Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferências em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Telefone 3324-7485. Despachante Central, o despachante da confiança dos chapecoenses. Sou vereador Marquezinho. Tenho trabalhado por mais segurança, saúde e mais creches. Por melhores estradas nos bairros e no interior. Junto com a prefeita Luciane, vamos asfaltar os bairros e os distritos. Trabalhar os 4 anos. Implantar um hospital na EFAP e UPA no Bela Vista. Com mais especialidades. Cuidar da sua segurança. Peça o seu voto. Marquezine 13601. Determinação e compromisso com você. É 13, é Luciane Carminati. Já imaginou ter um Peugeot para chamar de seu? Na J Gambato Peugeot é fácil. Confira nossas ofertas. Peugeot 2008 e 308 em 30 vezes sem juros. E mais, condições especiais para o novo Peugeot 208, o motor mais econômico do Brasil. Acesse jgambato.com.br/Peugeot e agende seu Emotion Drive. J Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. No trânsito somos todos pedestres. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. 3 lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, o despachante central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Olha, são 9h05 e eu converso aqui, hoje a conversa aqui é uma conversa técnica, por quê? A gente tem agora algumas máximas em meio a essa confusão, esse furacão, né, instalado. Nós continuamos e via ontem o presidente Michel Temer, agora presidente, dizendo, gente, nós não estaríamos tão estupidificados a ponto de acabar com a vida do trabalhador, acabar com todo o sistema social, acabar com os planos sociais criados. E aí o Michel Temer ontem estava bravo, né, por conta disso, dos rumores de que, bom, esse governo chegou para acabar com o que foi feito. Uma coisa meio, brinco, uso muito termo, né? Uma coisa meio apocalíptica. Nessa confusão toda, existe a pressa pela reforma previdenciária. Então, fica mais uma ameaça pairando sobre as cabeças dos brasileiros. A incerteza, né? O medo da reforma nas leis trabalhistas e o medo da reforma na Previdência. Eu vou puxar um fiozinho, que vai tentar ser o tópico de hoje, que é a chamada questão da Previdência. Já falava aqui para os advogados que estão no programa que eu cresci ouvindo que a Previdência está quebrada, que a Previdência está falida, que não vai dar conta, que o cobertor é pequeno, que é gente demais, etc. e tal. Então, nessa saudação, primeiramente, bom dia para Joel Machado, advogado. Eles vêm através da OAB, e a OAB, sim, é o nosso, é o nosso balizador, é quem a gente recorre quando quer discutir algum assunto específico. A questão do medo, acho que é a primeira pergunta. Nós temos que ter esse medo, esse receio, temos que imaginar uma legião de senhorinhas e senhores, né, perdendo direitos arduamente conquistados. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes. Essa questão eu já conversava com o Dr. Luciano, justamente que se vem, vão ocorrer as mudanças, vai afetar os direitos dos trabalhadores, vai afetar os direitos previdenciários. Com relação à parte previdenciária em específico, em função da campanha eleitoral e do próximo mandato eleitoral, digamos assim, tem-se que talvez elas não engrenem da forma adequada que o governo queria, justamente para não impedir que consiga-se uma nova eleição. Mas já tivemos mudanças na Previdência esse ano. Entrou em vigor uma medida provisória que alterou a Lei 8.213/91, que é a Lei de Benefícios Previdenciários, onde os segurados já estão sendo chamados, principalmente quem está em aposentadoria por invalidez e, no caso de auxílios-doença, recebendo há mais de 2 anos, estão sendo chamados e passando por novas perícias, justamente para que possam ser liberados, segundo o INSS, caso seja constatado que não estão incapacitados. E por que isso? Justamente para enxugar o déficit da Previdência. As novas mudanças que estão por vir, elas provavelmente terão que ser tratadas também com uma regra, né? Essa regra para ter uma adequação. Então, geralmente, quando você tem uma mudança previdenciária mais profunda, ela também tem uma regra de adaptação. Ela vai entrar não direcionada diretamente, afetando os direitos. Ela tem uma regra de transição que, em alguns casos, vai afetar, em alguns casos, não. Dependendo de alguns casos, ela pode ter até um deságio para que seja implantado, né? Então, até nesse sentido, entendo que a preocupação ela é relevante, mas que se acompanhe, porque essa regra também de transição ainda não foi firmada. Conforme conversava com o Dr. Luciano, e ele também tem essa mesma visão, tem que ser melhor analisada a questão, e a princípio é interessante ficar de olho, mas não há uma preocupação já emergente. Concorda com isso? Bom dia, Luciano Barpi, advogado também. Concorda com esse sentido, assim, no primeiro momento se instala um pouco de pânico? Porque, claro, eu fico imaginando quem já está ali, quem trabalhou a vida toda, cumprindo o que está estabelecido, cumprindo a regra do jogo, não tem como inventar. Você cumpre o que está estabelecido e conquista o direito à aposentadoria, que geralmente não é grandes coisas também, né? Então, não estamos falando aqui de milionários a ponto de perder. Mas estamos falando numa máxima que tem, eu não sei quantas décadas, talvez tenha a idade do próprio sistema previdenciário, que diz que ele está quebrado, que ele está falido. Como vê isso? Divide essa mesma opinião do Joel Machado, no sentido de que não se instaure o pânico, porque qualquer mudança ela não incide diretamente sobre os próximos aposentados, mas ela tem um tempo futuro, ou a preocupação tem que ser séria mesmo? Bom dia, Raquel. Bom dia ao nobre colega Dr. Joel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Condá. Nessa situação que a gente está de troca de governo, a gente tem que pensar que tem muita especulação também, né? Acredito que está surgindo muita notícia, mas não tem hoje um projeto, uma emenda de projeto de emenda constitucional para o Congresso, né? Se tem uma tendência, claro que isso não vai acontecer agora, provavelmente depois das eleições vai se saber melhor quais são essas novas regras que o governo está querendo. Mas o que a gente pode ter hoje, que o governo, por um lado, quer estabelecer um limite de gasto público e, ao mesmo tempo, quer fazer uma reforma previdenciária. E essa reforma visa o quê? Acabar com a vida do trabalhador? Eu faço a pergunta bem direta porque é o que eu ouço, né? Tipo assim, olha, a reforma é o quê? Tem que segurar dinheiro, tem que parar de pagar porque está quebrado. Quem, por exemplo, está na meia-idade, que não está ainda chegando no momento de se aposentar, já tem que entender que vai sair perdendo nesse processo? Não, Raquel, a gente tem que entender assim que a gente escuta isso desde, sim, desde sempre, que a Previdência Social está quebrada, que eu não concordo. O governo fundamenta que, vou te dizer por quê, a minha crítica, o governo fundamenta que o ano que vem a gente vai ter 200 bilhões de déficit da Previdência Social e em 20 anos a gente vai ter 200% do PIB de dívida da Previdência Social, comprometidos, né? A minha crítica em relação a isso, a Previdência Social é dividida em Previdência Social, Saúde e Assistência, essas três divisões. O que contribui, que tem contribuição, é só Previdência Social. O que a gente trabalha, contribui, vai para a Previdência em geral, vamos falar assim, né? A saúde a gente mantém, ela não tem uma contribuição, nem assistência. Né? Então, assim, se a gente tirar e deixar somente a Previdência Social, para mim e para os estudiosos, inclusive contadores, atuariais, que fundamento que a Previdência tem, sim, superávit. A gente paga a Previdência. O governo, né, claro que a gente tem que levar em consideração as pesquisas, por exemplo, daqui 20 anos a gente vai ter mais velhos, mais idosos do que pessoas em idade de trabalho. Isso, com certeza, de alguma forma, tem que ter uma alteração da Previdência Social. Eu acredito que esse ano não saia isso. Tem muita especulação. Acredito que tem que sair por 3/5 de cada caso no Congresso Nacional. Então, tem, claro, é polêmico, antipopular também essa situação. Extremamente, por isso eu acho que essa questão da agenda citar, dizendo, olha, talvez se encaminhe isso, mexer na estrutura só depois das eleições, porque se mexer antes perde voto, as eleições são daqui a pouquinho. Outra, tem uma agenda também. Eu tenho outra crítica, assim, o projeto de reforma da aposentadoria, da Previdência Social, é médio e longo prazo. Eu acredito que questão de governo, tem coisas mais urgentes. Eu sei que tem, né? Mas a economia a gente está acompanhando, né? Tem desempregados. Não vai ser isso que vai resolver o Brasil, eu acho. O teto de limite de gastos, bom, a Previdência, mas eu acho que médio a longo prazo. Tem que ter existir mais medidas econômicas para esse pessoal aí que está desempregado, crescendo, a economia está sempre diminuindo, tem uma restrição, aumentando o desemprego. Eu acho que se inverte um pouco os valores, as ideias, né? Mas eu acredito que, em relação à Previdência Social, tem muita especulação. A gente não tem. Hoje, o que a gente tem? Que eles querem definir 65 anos, tanto para a mulher como para o homem, a idade para a aposentadoria. Essa questão da regra de transição que a gente estava falando com o Dr. Joel é em relação assim. O pessoal que tem 50 anos, né, que tem 50 anos, entrando a lei em vigor, se aposentaria com as regras atuais. Tá. A regra de transição, a gente geralmente sempre tem essa regra. Como é que vai ser essa regra de transição? Sim. Não sabemos. Pode ter um pedágio, que nem o Dr. João falou. Como é que vai ser esse pedágio? Em 98, a gente teve os 40%. Como é que é os 40%? Faltava 5 para se aposentar, 5 anos para aposentadoria, pagava mais 40%, Sim. que seria mais 2 anos. Então, não teria mais que trabalhar 5 anos, teria que trabalhar 7 anos. Não se tem essas regras. Por outro lado, se houve também que tem 40 anos de tempo de contribuição, não mais a idade. Se escuta isso também. Não tem algo bem definido. Falam também que vão mexer na atividade rural, dos trabalhadores rurais outra também. Outra questão que, nossa, eu fiquei ouvindo esses dias, porque quando se vive num país de extremos, é uma fala que tem um apelo muito forte. Você pegar uma pessoa lá cansada, com um esforço, né, sol a sol, é um trabalho puxado, não adianta a gente dizer que não, levantar às 5 da manhã para cuidar do aviário, não ter sábado, claro, está exercendo a sua atividade, é uma atividade privada, não é uma atividade pública, tem um custo alto, mas não dá para comparar isso a, por exemplo, como é que se colocou a matéria que eu assisti? Havia esse extremo e no outro extremo as filhas de militares, né? É uma regra bem básica. Se você não casar, você fica, né? Quem sabe as netas, as bisnetas continuam lá penduradas. Então, realmente, num país de extremos, tudo choca. O que nós vamos fazer didaticamente? Eu vou chamar o primeiro intervalo comercial e na volta vamos entender o que está valendo hoje. Não tem como fazer essa entrevista de uma forma diferente. Vamos entender qual é a regra hoje, como funciona hoje e, a partir disso, o tempinho para especulação. O que, que se propõe, como é que se mexe nisso, né? Porque a gente tem as duas figuras. Tem o aposentado que não ganha nem para pagar, talvez, a medicação, que também tem essa coincidência, né? Infelizmente, quanto mais velhinho você fica, mais remédio você toma, né? E tem aquele aposentado que está morrendo de rir, que se aposenta com 45 anos, o que eu acho também uma piada, né? Enfim, por N questões e dispositivos legais que o tornam um jovem aposentado. Então, a gente entende os extremos e a regra depois do intervalo comercial. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina.

amigo e amiga chapecoense. Para acabar com o desperdício de dinheiro público na prefeitura, vamos diminuir o número de hierarquias e os cargos comissionados. Em contrapartida, vamos valorizar o nosso servidor público com a realização de mais concursos e melhoria salarial e das condições de trabalho. Servidor valorizado significa melhor atendimento a você, cidadão chapecoense. É 13, é Luciane Carminati. Despachante Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferências em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Telefone 3324-7485. Despachante Central, o despachante da confiança dos chapecoenses. Eleições 2016, você acompanha na Rádio Supercondá M610, a emissora que tem tradição em grandes coberturas, apoio, dimensão artefatos de cimento e lajes pré-moldadas. Orçamento Ligue 2049-6600. ASM, telhas e aço Galvalume, mais economia de energia, através do isolamento termoacústico, um produto ASM Telhas, 3313-6801, fone. Madeireira Chapecó, materiais de construção, acabamento e elétrico. Loja ampla e moderna, com excelentes promoções. Em frente à rodoviária, o fone 3322-2565. Costela Empreendimentos. Conheça o edifício Canas Vieiras. Incorporação e vendas, Costela Empreendimentos. Experiência em imóveis. O fone 3330-5000. Leve. No aniversário Leve, você compra e concorre a uma S10 zero quilômetro. Embarque nesta promoção. Eleições 2016, você acompanha na Rádio Supercondá M610. Você, aposentado ou pensionista do INSS, que tá precisando de empréstimo, vem pra Schumann. Aqui o dinheiro tá sempre na mão, sem consulta ao SPC ou Serasa. Opa! É prático, rápido e sem complicação. Irado! E o melhor, o dinheiro cai direto na conta e você escolhe como pagar. Agora lacrou! Crédito consignado. Tá fácil. Tá na mão. Tá na Schumann. Vem pra Schumann. Vem! A Costela Empreendimentos apresenta o edifício Canas Vieiras, um residencial com o melhor em tecnologia e elementos sustentáveis. O edifício Canas Vieiras está localizado em uma das áreas mais privilegiadas de Chapecó e possui 3 apartamentos por andar. Ampla área de lazer mobiliada, vagas de garagem mais amplas. Edifício Canas Vieiras, aqui você vai viver os seus melhores momentos. Incorporação e vendas, Costela Empreendimentos. Experiência em imóveis, 3330-5000. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. 3 lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tec Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, comercial de máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, o despachante central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Nove horas e 9:25 para compreendermos a situação. Então, existe o fato, existe a regra vigente e existe o boato, né? Um trocadilho infeliz que eu faço aqui, mas é o que acontece, né? Por um lado, se especula muito, mas por outro lado, tem gente hoje conseguindo se aposentar. Tem gente que daqui a 1 mês se aposenta. E eu perguntei primeiro em sentido de sentir-se ameaçado. Os advogados disseram que não é assim. A regra, ela não vai passar a vigir em 24, em 48 horas. Então, tempo presente hoje, o que é que vale? Bom dia, mais uma vez. Doutor Joel, o que vale? Hoje, se em termos de aposentadoria principais, nós temos aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. E aí, em outros casos, vamos entrar dentro da aposentadoria também por contribuição, aposentadoria especial e depois a aposentadoria por invalidez. No caso, hoje, o que está valendo para aposentadoria por idade? Nós temos que ter, no mínimo, 180 contribuições, seriam 15 anos, né? E a idade mínima, 60 para homens e 55 para mulheres. Melhor, 60 para mulheres e 65 para os homens. Como, quando se fala em aposentadoria por tempo de contribuição, nós temos que ter, então, 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos para a mulher. E isso independe da idade, porque aí vai entrar como contribuição. O que que vai mexer? Contribuiu nesse período, ponto. Ponto. O que que vai mexer aqui? Independente da idade pela contribuição, eu tenho 30 anos de contribuição, sou mulher, vou me aposentar, mas tenho 50 anos de idade. O que que vai mudar? É o fator previdenciário. O fator previdenciário, ele vai entrar justamente trabalhando a expectativa de vida e a idade para reduzir o valor do benefício. Então, quanto menos idade e mais expectativa de vida, menor será o valor do benefício. Isso é o que vai acontecer. Mas tem o direito de se aposentar? Tem. Mas ele vai entrar justamente nesse ponto do fator previdenciário. E aí vem o pessoal fazendo aquelas contas, dizendo, poxa, então eu não me aposento agora, trabalho um pouco mais, justamente para diminuir esse fator previdenciário, para eu ganhar uma aposentadoria melhor lá na frente. É uma pequena melhora, mas já é algo que eu ganho mais. É isso que a gente veio ouvindo? Então, olha, essa história de, poxa, eu até tinha as condições descritas aqui, mas é melhor esperar um pouquinho? É, na verdade, nós temos dois pontos, né? Algumas pessoas procuram, bom, tem essas mudanças que estão vindo, será que seria interessante fazer o encaminhamento e receber o que vier, ou trabalho mais um pouco? O que a gente tem dito é justamente a questão do direito adquirido. Se entrarem as novas regras que estão sendo especuladas, a partir do momento que elas entrarem, você já tem, essas pessoas já têm esse direito adquirido, já têm os 35 anos de contribuição, elas podem se aposentar pela regra velha. Então não há necessidade de elas correrem hoje para fazer a aposentadoria. Aí, agora, então, eu espero mais 2 ou 3 anos para fazer essa aposentadoria? O que a gente tem feito? Muitas vezes o cliente pensa, não, daqui 2 anos eu vou receber 100, 200, 300 reais a mais na minha aposentadoria. Tudo bem, mas se você fizer um cálculo básico do que ele deixou de receber em 3 anos e dividir pelo valor de 300, 200, 100 reais que vai agregar nesse período de tempo, talvez ele demore até 10 a 15 anos para recuperar esse valor que ele deixou de receber em 2 anos, em 3 anos. Então, muitas vezes não é viável. O que que é interessante? Que se faça um cálculo, que procure um advogado de sua confiança, que procure um escritório que trabalhe com a área previdenciária, e que se faça um cálculo para ter essa expectativa, se vale a pena esperar ou não. Mas a regra principal é que ele não terá os seus direitos afetados hoje pela nova reforma se ele já tem o direito à aposentadoria. Ele pode exercer esse direito se as novas regras vierem a prejudicar esse direito. Olha, mas eu fico imaginando assim, existe, eu não quero induzir justamente, eu quero clarear. Então, essas regras, eu fico pensando para quem está vivendo o tempo presente hoje, dá para falar em tranquilidade. Estão vigindo, é isso, não há que se ter essa preocupação. Talvez quem esteja, eu fico tentando fazer uma gradação aqui, o mais preocupado é quem hoje tem 30 anos, 40 anos, porque esse com certeza não vai ser esta regra que está valendo agora. Quem já tem 60, quem está perto disso, quem está na iminência de juntar, digamos, a mulher que está na iminência dos 30 anos de carteira assinada, de contribuição, o homem que está na iminência dos 35, esse talvez não se preocupe, não vai ganhar grandes coisas, mas a regra está garantida. Com certeza nós temos esses dois pontos, né? Então, se tu avaliar quem está hoje, eu diria que teríamos 3 situações. Aquele que já tem o direito adquirido, que poderia se aposentar hoje, mas opta por trabalhar um pouco mais para diminuir o fator previdenciário e receber um pouco mais no futuro. Nós temos aquele que está em iminência de se aposentar entre esse ano, o ano que vem, no próximo ano, que daí esse é um pouquinho mais preocupante, porque se a regra mudar, ele vai ter que se adaptar ao período de transição, à regra de transição. Então esse talvez seja o caso mais delicado. Agora, para quem tem 20, 30, 40 anos, infelizmente vai ter que se adequar às novas regras que surgirem caso haja alguma mudança nesse sentido, né? Então os mais jovens é que tem que se preocupar mais. Em verdade, sim, porque para eles a mudança será efetiva, ela vai ter que ser simplesmente aceita, né? Ok. E quando se fala, qual é a diferença? Depois eu quero entrar também na questão de quem está com perícias, está naquele estado intermediário meio assustador, assim, você não sabe o que vai acontecer. Mas ainda em relação à aposentadoria. Porque eu citei o exemplo, que eu achei um exemplo assim tocante, a questão do homem do campo. Né? Claro que a gente nunca pode perder de vista o seguinte: desempenhou uma função privada, trabalhou, geralmente são os donos das próprias propriedades, né? Não pode também dizer, olha, porque senão parece assim, tá, eu fui encanador, peguei no pesado a vida inteira, só que eu tinha um patrão. Você no campo, você era o seu patrão, né? Para também não transformarmos assim, né, uns em vítimas e outros não. Mas nos chama mais atenção o homem e a mulher do campo. Por que é que eles estão preocupados e o que é que vale para eles? Hoje, para o homem do campo, nós temos a regra da aposentadoria por idade, principalmente, né? Então, ela é 60 anos para homem e 55 para mulher. É reduzido 5 anos da atividade urbana. O que que acontece? Antigamente, antes da mudança da Lei 8.213/91, existia o Fundo Rural. Aí, então, quem contribuía, o agricultor, de certa forma, contribuía através das notas. Ele recolhia o seu fundo para previdência através das notas do fundo rural, o fundo rural. Depois dessa mudança, acabou que, comprovando a atividade por meio de notas e produtor rural, os cadastros exigidos nos órgãos competentes, ou a contribuição sindical e tudo mais, ele acabou simplesmente tendo que comprovar a atividade no período de carência imediatamente anterior ao benefício e tendo direito à aposentadoria, né? Isso afetou principalmente a remuneração, que hoje o trabalhador rural, embora muitas vezes possa produzir um valor elevado, se ele não contribuir como contribuinte individual em certa categoria para o INSS, ele simplesmente vai se enquadrar na regra para receber um salário mínimo. Então, hoje o trabalhador rural que não contribui de forma autônoma com o INSS, que só através do seu trabalho, digamos assim, ele vai se aposentar com um salário mínimo. Qual que é a grande dificuldade que a gente vê? Como foi colocado pela apresentadora Raquel, o trabalhador rural, infelizmente, embora muitas vezes aposentado, ele não tem como abandonar o trabalho no campo. Então, ele ganha menos do que o contribuinte, às vezes, da atividade urbana, mas ele ainda tem que continuar desempenhando a sua atividade. Isso agrava muito mais o problema de saúde e aí é mais complicado mesmo. Mas a regra principal hoje que está valendo é essa. Tem que comprovar 15 anos de atividade rural, né, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, e a idade. A idade, no caso, para o homem, 60 e para a mulher, 55 anos. Isso é o que vale. A perspectiva de quem se aposenta, porque você chega lá com a carteira assinada e sempre se diz, olha, tem o fator previdenciário que vai comendo, né, o valor que eu vou receber. Existe uma estatística média que diga para quem cumpriu essa regra básica, em média, o aposentado ganha quanto? Vocês trabalham com isso ou realmente não dá para fazer uma média da aposentadoria? Porque a gente sabe sempre o seguinte, não dá para pagar o remédio, é o que eu mais ouço. Mas essa média dá para dizer, olha, o aposentado brasileiro ganha uma média X ou não? É muito particular. A gente tem uma noção, pelo menos, em relação às pesquisas, que a maioria dos benefícios são de salário mínimo, né? O salário mínimo é mais ou menos o que regula. O salário mínimo é o grande, vamos dizer, pro governo seria o grande vilão, né? Mas é o que mais tem de benefícios, são benefícios em um salário mínimo. Eu jogo aí entre um salário mínimo e dois, é a maioria dos benefícios hoje, né? São poucos que têm o teto máximo da Previdência, né? E qual é esse teto que eu nem sei? 5.189,82. Então, esse é o limite. Esse tu é ganha o máximo. Mais isso, principalmente médico, né? Olha só. O médico, se porventura está na atividade privada e ele realiza o recolhimento, ele vai recolher sobre esse teto. Mesmo que ele ganhe 10, ele vai recolher sobre esse valor. Se tiver duas atividades, três atividades, ele não precisa recolher nas outras. Isso é bem muito importante, porque às vezes você recolhe nas outras também, não se precisa recolher. Porque não vai adiantar. Porque não tem. Não tem sentido. Pode pedir, inclusive, quem recolheu pode pedir a restituição desse valor. Né? Então, até 5 é o valor que ele... 589. 589 é o máximo que tem. Claro que a gente tem a consideração. Né, o fator previdenciário em algumas aposentadorias, né, nem sempre se chega a esse valor. Você recolhe, às vezes, a vida inteira em um teto máximo. E dependendo da situação, você chega a 2, 3 mil reais o valor mesmo recolhendo no teto máximo da Previdência, exatamente pelos fatores previdenciário e alíquota, que são os dois índices que criaram para se reduzir a aposentadoria. Mas uma questão muito importante que eu acho é planejamento, que o doutor Joel estava falando, é muito importante. Nisso. Eu acho que todo mundo tem que planejar isso, né, hoje. Né? Procurar um advogado, planejar, porque não são todas as... Não dá, o que vale para fulano, às vezes não vale para ciclano. Tem que ter planejamento isso. Só complementando a questão do tempo de contribuição em função do fator previdenciário, muitas vezes chega o segurado, olha, mas eu recebo hoje em torno de R$1.800 e minha aposentadoria vai ficar em 800. Sim. Por que 800? Agora o doutor colocou, me chamou atenção e eu lembrei justamente desse fato. Que o fator previdenciário, muitas vezes, quando você faz o cálculo, você está ganhando R$1.800, R$2.000 e a tua aposentadoria, muitas vezes, chega menos do salário mínimo. Mas aí nós temos, infelizmente ou felizmente para alguns, essa segurança. Embora o salário mínimo não seja o desejável, mas o INSS não pode pagar menos do que o salário mínimo. Então, quando o fator previdenciário der tanto desconto que chegue a menos do salário mínimo, o INSS é obrigado a pagar um salário mínimo. Mas então, para ter uma ideia, inúmeros casos que aparecem de que o segurado está ganhando, às vezes, mensal R$1.800 e vai fazer o cálculo da aposentadoria e chega lá a dar R$780. Aí, lógico, se ele fosse exercer o direito ao benefício, ficaria em um salário mínimo, mas para ver a disparidade, a discrepância. Na verdade, o período base de cálculo é de julho de 94 até a aposentadoria. Então, às vezes, eles têm a noção, o segurado, de que é o valor que está hoje recebendo. E não, né? O cálculo é lá dos 80 maiores contribuições em de julho disso. De 94 até hoje. Tem o fator previdenciário e a alíquota de expectativa de vida que fazem os redutores. Então, né, tem que planejar. O cálculo é bem essa complexo. Questão, a justamente, eu tento simplificar aqui o que não é muito passível de ser simplificado, mas eu tento pegar valores referenciais para que se compreenda. A única máxima até agora é de que ninguém recebe menos que um salário mínimo. Isso é ponto pacífico. Agora, o governo sempre vai tentar, de todas as formas, diminuir o valor que você vai receber. E aí é possível, e sempre parece que o Brasil está numa convulsão. Eu já faz algum tempo que repito algumas perguntas, e essa é uma delas. Tem que planejar. Mas não agora, porque agora a confusão é muito grande. Vou planejar daqui a 5, 6 anos. Porque sempre nós estamos num estado confuso. Sempre nós estamos correndo atrás da máquina. Sempre as contas a pagar exatamente são maiores do que a minha capacidade de receber. Então eu vivo atirando para tudo que é lado. Não é agora que eu vou pensar numa aposentadoria que só vai acontecer, digamos, daqui a 30 anos, daqui a 20 anos. É possível ou é coisa de... Sabe aquelas matérias bonitinhas que a gente assiste? Separe tanto por dia, separe tanto por mês, né? Aquelas matérias politicamente corretas. É. Faça uma economia, coloque tudo no caderno. Isso é possível de ser feito na prática, começando hoje, para quem nos ouve? Minha opinião é que vai depender muito do caso de cada pessoa, né? Porque hoje nós vemos uma realidade no Brasil muito diferente de pessoa a pessoa. Se você pegar um baixa renda, muitas vezes não tem condição nem de contribuir com o baixa renda criado pelo próprio INSS, que você desconta 5% apenas para pagar o valor do benefício e ser segurado, né? E aí eles impõem ainda, inclusive, uma restrição. Não, você vai contribuir com baixa renda, mas você não pode trabalhar. Você tem que ser declarado como servidor, como, ou melhor, como doméstico. Você tem que estar dentro do lar, não pode trabalhar mesmo. Dona de casa, dona por de exemplo. Casa. Então você tem que ser dono de casa se você contribuir nessa modalidade, senão você não pode requerer um benefício dizendo que trabalhou. Então você vê que o próprio governo em algumas coisas eles dão um passo para frente e um passo para trás. E a nossa realidade é justamente essa. Como que tu vai pegar muitas vezes uma pessoa que paga aluguel com um salário mínimo, que sustenta um, dois, três filhos, que tem que vestir os filhos, dar educação para os filhos, tem que ir para o trabalho, pagar a condução para o trabalho e prever o que ele vai poder gastar de previdência. Então, se a empresa, muitas vezes o que ocorre, já aconteceu conosco, de pegar casos semelhantes, a pessoa chega lá, bom, mas há 10 anos atrás eu não recolhia INSS porque para mim era mais viável que o patrão me pagasse o valor X sem os descontos que eu conseguia dar a volta na minha situação financeira. Então, é complicado você trabalhar essa questão de planejamento. Lógico, se fosse possível você implementar, é viável que se faça, porque o planejamento é a chave para que você tenha um futuro assegurado. Então, quanto antes você puder começar e puder fazer, melhor. Valor independe, desde que você comece e faça. Só que também vai depender muito das possibilidades. Muitas vezes aquele valor que você vai disponibilizar para essa previdência talvez faça falta. Então, a nossa realidade brasileira hoje, tu vai encontrar pessoas que teriam condições de disponibilizar altos valores para esse fundo e pessoas que não têm condições de disponibilizar um centavo, né? É muito complicado, né? O que não deve, eu creio, não deve desanimar. Tem que se manter, sim, essa perspectiva de entender que a aposentadoria, por mais que seja um assunto chato, e eu imagino até mesmo... Tem que ser encarado, né? Tem que ser encarado, né? Por mais que a gente pense, não, eu não pretendo me aposentar, eu quero ficar maluca até o dia que eu morrer, não gosto, não quero, me deprime, etc e tal. Por outro lado, tem pessoas que eles estão contando os dias para chegar à aposentadoria e viver uma vida tranquila, é muito pessoal. O planejamento, a gente fala no sentido de quem está com idade entrando no mercado, trabalhar, recolher, né? Tá no, pelo menos contribuindo. E quem está próximo, 40, 50, 60 anos, pegar informações, isso que eu digo em planejamento, informações com advogado de confiança, né? Saber como é que é as regras. Quando eu falei o que vale para um não vale para o outro, é a vida pregressa. Né? A vida de trabalhador rural, às vezes, né? Como é que vamos fazer a tua aposentadoria? Vamos entrar já com um pedido administrativo, né? Vamos se adiantar, vamos fazer esse planejamento com as regras atuais hoje. Ter as informações para saber o que decidir, o que fazer. A questão, muitas vezes, né? Fazer uma atividade, uma complementar, uma aposentadoria complementar. Entrar nisso agora. Privada. Pois é, né? Quem ganhou um salário, R$1.000, às vezes. Vai ter dinheiro para conseguir pagar? Bom, se pudesse, seria bom. Porque pois é, mas a gente é muito ouve muito, justamente, se manter, né? Nós não temos uma cultura de planejar o número de filhos, nós não temos uma cultura de pensar, poxa, se o meu filho nasceu hoje, daqui a 18 anos ele vai ter uma faculdade, quem sabe não guarda esse dinheirinho. É característica do brasileiro, não quero nem falar em tom de censura, hora, é a forma como a gente vive, vivemos muito tempo presente. Então, às vezes eu escolho, olha, eu troco de carro, exatamente, eu troco de carro, mas eu não faço um fundo de reserva para uma emergência. A minha parcela está comprometida no pagamento do carro, né? Então, nesse sentido, dizer, não, mas quem sabe, fora o carro, a casa, eu ainda tento um plano privado de aposentadoria. Por exemplo, vocês fazem plano privado justamente prevendo essas vacas magras, porque vocês dominam a matéria e sabem muito bem o que vai acontecer? Eu, na minha situação, já sou diferente. Eu tenho outra visão em termos de investimento, né? Para aposentadoria, mas imóveis... Mas pensa no futuro de alguma forma. Sim, exatamente. Em outras áreas, né? Investir em imóveis, por exemplo, que tem uma rentabilidade que eu acho melhor do que uma aposentadoria. Né? Até pela minha idade, eu deixei de planejar também como maioria, mas se fosse orientar, com certeza, né? Até pela história de vida pessoal, talvez não tinha condições naquela época de fazer uma contribuição por uma atividade privada. Com certeza, na situação, como a maioria. E acho que 90% dos brasileiros não a tem. É, com certeza, mas assim, quem puder, com certeza, né, quanto mais cedo, tem vários bancos que têm essa aposentadoria privada, com segurança, claro, que bancos... Tem uma divisão aí entre o banco privado e o banco público. É, tem. Eu sugeriria, na minha opinião, mais o público. É, para tentar. Banco do Brasil, Caixa, quando for, dá um pouquinho mais de segurança. Justamente, dá um pouco de segurança, porque aí, de repente, a gente descobre que o banco quebra. Exatamente, a gente já ouviu, já assistiu quanto o banco privado quebrar, né? Ou ser incorporado, e nessa transição, foi-se alguma coisa, perdeu-se alguma coisa no caminho, o prejuízo sempre é do cliente, jamais será, né, do proprietário do banco. Então, nesse caso, concorda, o Joel, no sentido de que, olha, esse planejamento, ou pode ser lá num terreno, ou pode ser numa poupança, ou pode ser num plano privado, mas eu tenho que começar a fazer, ou isso é papo para europeu, para americano, jamais será para o brasileiro, porque o brasileiro mata um leão por dia? Não, com certeza nós temos que ter esse planejamento, temos que ter essa visão para o futuro, né? Porque principalmente quando você é jovem, você tem toda a força de trabalho, você tem todo o vigor, tem todo esse idealismo, a gente pensa, não, eu não vou precisar, eu vou conseguir com minhas próprias forças. Mas nada impede que futuramente, mesmo nos seus negócios, você acabe tendo uma queda ou não vai bem como você imaginava e você acaba não tendo uma segurança. Por exemplo, eu também, infelizmente, às vezes, entro como advogado, trabalhando na área, eu não tenho uma previdência privada. Mas, lógico, fiz outros investimentos. Com relação à minha filha, por exemplo, tem 1 ano e meio, eu já tenho um plano para ela. Então, eu já estou fazendo algo por ela. Porque penso lá na frente. Estou pensando, então, às vezes, a gente tem essa visão. Justamente como é tão viável que justamente fiz para ela. E, lógico, a gente tem que pensar a longo prazo, não pensar só no hoje. Principalmente em função da idade, né? E aproveitando o gancho que o doutor colocou, só para nós esclarecermos um pouco mais também a respeito da orientação jurídica, o próprio governo tem muitas campanhas no sentido de que o segurado deve procurar o INSS, vai na agência direta, faz o encaminhamento direto, busca as informações diretas. Muitas vezes nós encontramos problemas de segurados que foram direto, sem o adequado preparo e faltou alguma documentação. Sim. E o que acontece quando falta essa documentação? O segurado acaba não conseguindo o benefício e tem que entrar na justiça. Às vezes demora até entre o primeiro requerimento do INSS e a justiça até 1 ano e meio, 2 anos. E na justiça, muitas vezes, tu junta um novo documento que o segurado não levou no INSS. E aí o juiz tem entendido o quê? Esse novo documento, então a aposentadoria vale a partir desse novo documento, porque lá atrás o INSS não tinha. E ele perdeu, às vezes, 1 ano, 2 de benefício. Então, o muito importante é que a pessoa, antes de fazer qualquer planejamento, procure as pessoas adequadas para o planejamento financeiro. Na área jurídica, principalmente na área de consultoria previdenciária, procure um escritório, um advogado de sua confiança e faça o custo é muito caro para isso? Porque eu fico sempre pensando nessa realidade, mais, né, mais puxada, mais sacrificada, etc. e tal. Vocês mesmos descreveram, olha, eu estou pagando aluguel, me perco nas minhas contas. É muito alto o custo para se fazer uma consulta com o advogado, dizer muito bem, a situação é essa, eu estou pensando para daqui a 10 anos, 5, 15 anos. É viável? Em questão de cobrança de valores, a OAB estipula um valor de consulta, né? Só que certos advogados cobram esses valores. Então, né, tem que fazer uma pesquisa de mercado. Tem que ir principalmente um advogado previdenciarista, né? Saiba do que está falando. Especialista. Especialista na área. Então, que dê segurança no que está falando, né? Porque é planejamento. A gente, várias vezes, acontece de vir de outros colegas e com algum problema que a gente poderia ter resolvido, sanado antes, né? Então, às vezes, tem que buscar, assim, um advogado de confiança, eu acho, né? Eu tenho um jargão que eu uso no escritório, que é médico e advogado tem que ser de confiança, não adianta. E eu acredito que o valor, assim, se compensa, planejar se compensa, né? Tem outra questão do planejamento que a gente estava falando aqui, que eu me lembrei. Se a pessoa tem uma orientação, vai se aposentar, recebe os 40% do FGTS, por que não planeja isso também? Tá, né? O que, se que aposentar, eu vou fazer? Se a aposentadoria não foi lá, mas vou me aposentar e vou continuar trabalhando, que tem na direito de daqui a pouco fazer a desaposentação, né? Que é outra informação. A desaposentadoria, fazer isso depois do intervalo. É, o que é uma desaposentadoria, né? Ou reaposentação, que eles falam. Sabe Deus o que é. Pegar o FGTS, investir, não num carro, que eu acho que investimento em carro é... Não é investimento, gente. Não, mas fazer algum imóvel, alguma coisa que daqui a pouco que ele tinha um sonho de, né, fazer um trabalho autônomo e ter uma renda, melhor investir num, sei lá, uma mecânica, por exemplo, uma parte, sei lá, né, uma atividade que ele sempre gostou de fazer, investir nisso daí, trabalhar no que gosta. Não sei, saiu do mercado, tá com a aposentadoria, mas planejar com os 40% da aposentadoria, com aquilo que estava guardado. Então o brasileiro tem que criar essa cultura de planejar, sim. É, e com pois relação não. aos valores de que se diz, ah, e é caro a consultoria com o advogado? Sim. Não, os valores até eles são acessíveis. E muitas vezes aquela pessoa que não tem condição, como a gente sempre coloca, né, procura um advogado de sua confiança. Esse advogado provavelmente vai lhe dar essa informação e vai fazer o processo. Então, muitas vezes esse processo, esse valor da cobrança inicial, ela é diferida, ela vai para frente, ele vai cobrar lá na frente quando esse processo for encaminhado, quando não tiver um resultado. Não vai ser agora, porque eu não tenho dinheiro no bolso, eu não posso procurar justamente. Advogado. Então, muitas vezes a cobrança dessa consultoria, por ser um advogado de sua confiança, ele consegue diferir. Ele vai jogar lá para frente, ele vai cobrar lá no final, no êxito do processo. Então, acaba sendo bem tranquilo. O que tem que se quebrar esse paradigma, esse dogma, melhor dizendo, de que sempre que vai no advogado você vai gastar um horror. Não, muitas vezes não é isso. A e informação, a gente vive ela sai muito mais barata isso. do que o no final você corrigir algum resultado que não deu certo. Né? Você perder um ano, você perder dois anos. Efetivamente são paradigmas. Aquela história, não passo perto de um fórum, nem morta, porque vai me complicar. Eu não faço essa conta porque vai me dar dor de cabeça. Eu não procuro advogado. É. Aquela história, eu não vou no médico porque vai encontrar alguma coisa. É, então, se eu não for, eu fico bem. E o brasileiro vive muito isso na realidade. Infelizmente. Advogado é prejuízo, não é visto como... complicação e prejuízo. Exato, não é visto como informação e planejamento, principalmente na área previdenciária e trabalhista. Eu acho que tem que ter informação, aqui tem que na... acabar com essa... Aqui nós temos um jargão popular que diz, né, que de médico e de louco todo mundo tem um pouco, e com advogado não é diferente. Geralmente o vizinho sabe mais, o vizinho se aposentou porque ele tinha direito e você também tem, e não é bem assim. E você não viveu a vida do seu vizinho. Justamente, então por isso que tem que se procurar o apoio adequado, a assessoria adequada para cada caso, né? Cada um trabalha na sua área específica, tem conhecimento prévio, justamente para que essa assessoria seja bem feita. Né? Quantos clientes já chegaram no nosso escritório? Ao meu vizinho, eu trabalhei 20 anos com a mesma atividade, mesmo. Mas por que a aposentadoria dele é melhor que a minha, né? Exatamente. Exatamente, vai acontecer e a pessoa tem que se debruçar sobre isso. O que fica, para mim, muito, muito claro, é mesmo que a vida esteja confusa, mesmo que tudo esteja uma bagunça, olha, o tempo passa rápido. São 3, 2 anos que passam um piscar de olhos. E aí você se vê, né, se debatendo atrás de um papel, atrás de um carimbo, N consultas feitas, quantas idas, né, ao INSS, falta uma coisa ou outra. Então, parece coisa, eu brinco muito aqui, parece coisa de professora, de tia chata, mas tem que fazer esse planejamento, é inevitável. Para se ter uma ideia, nós até agora colocamos os casos dos clientes que vêm procurar em desespero, correndo atrás de documentação, ou que não tem toda a documentação. Mas há casos também de clientes muito bem prevenidos. Nós temos clientes no nosso escritório que há 5 ou 6 anos atrás já buscaram a documentação rural, já verbaram esse tempo no INSS e já tem a declaração do tempo rural pronta para anexar no futuro. Então eles estão sendo mais precavidos, têm acesso à informação. Mas o que temos percebido é que geralmente isso ocorre para quem tem mais acesso a essa informação. Então as pessoas que buscam essa informação, que têm um conhecimento um pouco melhor, elas têm se precavido de certa forma. Então lógico, nós temos geralmente o que a gente lida é os problemas mais graves e pessoas que não conseguem mesmo. Mas nós temos aí uma, daria para dizer até que de 10 a 20% hoje de pessoas já têm buscado esse conhecimento prévio e têm feito essa previsão para o futuro. Né? É, porque tem que pensar que quando esse futuro chegar, você não vai ter a saúde que você tem hoje, a disposição que você tem hoje e vai ter menos dinheiro do que você tem hoje, então... Tem que se pensar assim também, né? Principalmente a atividade rural, né? Que a gente estava comentando. Mesmo que tu não tenha o tempo já, seja por idade ou por tempo de contribuição, busca averbar esse tempo. né, já é demorado, às vezes, administrativamente ou judicial, se busca a orientação do advogado, mesmo que tu não consiga aposentadoria já com esse requerimento, se busque pelo menos averbar o tempo, se adiantar, né, saber quanto tempo tem, né, que tu vai conseguir, e de uma forma, querendo indiretamente, se planejar a nova aposentadoria. Então, assim, ah, vou deixar lá pro final, depois eu vejo esse rural. Não, busca pelo menos, então, planejar a sua verbação. Não precisa uma aposentadoria. Mas averbe pelo menos um Começa período, a adiantar. Ou questionar uma atividade especial também, para aumentar o tempo. Então, planeje, por isso que tu tem... Descubra as alternativas. Aqui nós temos um gancho importante, que quando se fala em aposentadoria por tempo de contribuição, que nós colocamos anteriormente, ah, mas eu preciso de 30 anos se mulher, ou 35 anos se homem, ou se for atividade especial, vai reduzir para 25 anos e para 20. Mas a questão principal é a seguinte, dentro dessa atividade também dos 35 anos, como o doutor colocou, aí nós podemos trabalhar o tempo rural. O que você precisa ter no mínimo 15 anos de atividade urbana, que é a carência necessária. O restante pode ser rural, desde que não posterior a 1991. Que até 31 de agosto, se eu não estou me falando, de julho de 91, pode ser usado a atividade rural para tempo de serviço. Então, suponhamos que a pessoa tenha 20 anos de atividade urbana, ela pode usar mais 15 anos de atividade rural para somar os 35 de contribuição. E por que isso não prejudica? Justamente porque o tempo de serviço anterior a 91 não vai entrar no cálculo. O cálculo do benefício é feito com 80% dos maiores salários da média de contribuição de 1994 até o momento do requerimento da aposentadoria. Então, o tempo rural anterior a 91, ele não vai entrar na base de cálculo. Ele vai ficar ele fora. Ele não vai baixar a sua ele média. Ele só vai entrar para tempo de serviço para quem só atinge conta os 35 como anos trabalhados. Dos 12, né? Sim. Lembrando que é dos 12, né? Apesar que às vezes, né, é dos Sim. 12 até 91. Se ele continuar 91, mesmo assim. E né? não baixa a média, não vai não prejudicar. Baixa, não vai baixar. O doutor falou, eu falei anteriormente também, de julho de 94 até a data da aposentadoria. Pois é, só base que de cálculo, né? Justamente isso só se descobre indo atrás. Não é, vai, é uma informação que não vem, né? E uma questão importante que já fui procurado, inclusive, por pessoas dizendo, bah, mas agora a atividade rural não entra mais. Não, ela está valendo, você exerceu, ela é um direito que você adquiriu naquela época que você trabalhou. Então, até 91, sem contribuição, ela pode ser somada como tempo de serviço, sem problema. Olha, eu preciso chamar mais um intervalo comercial e surge também aqui as campanhas, e eu mesma muitas vezes me vejo como propulsora e divulgando aqui, por exemplo, do microempreendedor individual. Legalize-se, saia da... Porque houve uma grande corrida na busca disso no começo e depois uma quebra de continuidade, né? A pessoa foi, buscou, fez, depois parou, fez as contas, achou melhor não deu baixa, mas parou de contribuir, virou meio que uma confusão. A gente vai para o intervalo comercial, na volta vai entender um pouquinho a história da reaposentadoria, o auxílio doença e o microempreendedor individual. Se essas campanhas todas que foram feitas, elas têm valia ou continua na encolha, faz lá o teu bico, como que quer que seja, que você, no final, né, se beneficia. Então, isso tudo depois do intervalo comercial. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avan. 9:52. Semana de Utilidades Domésticas da Avan. Além de ofertas imperdíveis nas compras acima de R$100, você recebe um cupom raspável e concorre a prêmios na hora. Aproveite! Lasanheira com tampa 5,3 litros Marinex de R$69,90 por R$49,99. Prato raso e fundo Dona somente R$5,99 cada. É muito barato! Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, não tem crise para quem vende barato. Cidadão chapecoense, vamos continuar olhando para frente. Como vereador, fizemos bons projetos diretamente voltados para as pessoas. Projetos importantes que melhoraram a vida do chapecoense. Agora, para que eu possa continuar esse bom trabalho, preciso do seu apoio e do seu voto. Por isso, no dia 2, vote Valmor Scolari 55123. Responsabilidade e compromisso. Já imaginou ter um Peugeot para chamar de seu? Na J Gambato Peugeot é fácil. Confira nossas ofertas. Peugeot 2008 e 308 em 30 vezes sem juros. E mais, condições especiais para o novo Peugeot 208. O motor mais econômico do Brasil. Acesse jgambato.com.br/Peugeot e agende seu Emotion Drive. J Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. No trânsito somos todos pedestres.

Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, o Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Olha, pontualmente 10 horas, eu tinha elencado pelo menos 3 temas, então é muito rápido, porque, e eu agradeço aqui a boa vontade dos advogados, disseram, olha, de uma forma geral até podemos dar uma orientação geral, porque veio muita pergunta específica, mas enfim, o que, que é reaposentadoria, que conceito é esse que passou, né? Você aposenta, desaposenta, aposenta de novo, é uma loucura, o que, que é isso? A desaposentação hoje, em linhas gerais, podemos falar assim, são aquelas pessoas que se aposentaram, e que continuaram no mercado de trabalho. Isso é uma grande parte da população. Nossa, um grande contingente. Exatamente, porque a aposentadoria não é suficiente, né? Então, ele volta ao mercado de trabalho e fica 5, 10 anos. O que, que é a desaposentação? Pegar aquele tempo que ficou depois da aposentadoria até hoje, vamos supor, somar no período base de cálculo e fazer uma nova aposentadoria. Tá, então porque pega... eu continuei contribuindo. O quê? E é obrigatório, né? Sim, se, não se posso, questionou não. Anos exatamente. Atrás, lá em 2006, 2007. Bom, se estou contribuindo e não estou usando para nada, eu quero de volta esse valor. Negaram? É obrigatório. Né? E depois, em 2008, começou a se criar essa ideia da desaposentação. O INSS não reconhece, não tem previsão legal. Tem projetos, deputados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que poderiam ser implementados a desaposentação, né? Regulamentar. Que é polêmico. Tudo que envolve direito previdenciário é polêmico. O que, que a gente tem hoje de judicial? Decisões judiciais. Hoje, se entrar com uma ação em Chapecó, a maioria das decisões são favoráveis para o tribunal e suspende essa ação. Tu ganha ação, mas suspende. Por quê? Estão aguardando a decisão final do STF em relação à matéria. Né? Então, se a gente pegar na maioria dos casos e realizar um cálculo, né? Por isso que tem que pegar a informação. Vai no advogado, o que, que ele vai fazer? Vai pegar todo aquele período que contribui até a aposentadoria, mais o que tu contribui até hoje. Depois da fazer aposentadoria. Fazer um novo cálculo, verificar. Hoje tu tá ganhando, por exemplo, R$1.000. Com essa nova aposentadoria, a tua renda vai ficar em quanto? Para ver se vale a pena ou não se fazer. Se vale a pena não fazer. Tu não vai entrar com ação judicial se tu não tem uma garantia, uma segurança pro cliente. Então, vai dar R$1.600. E a maioria dá uma renda. Às vezes chega... ser 50% a mais do que chega já a ser, valeu. Então, assim, só que tem questões, tem que devolver esse valor, como é que vai funcionar? Hoje as decisões majoritárias não tem necessidade de, o valor que tu recebeu na aposentadoria não teria que devolver. Sim, uma compensação, né? O sim. Que tu recebeu do que tu vai receber nessa desaposentação. Tem alguns estados que a gente vê que está... Alguns advogados estão conseguindo eliminar, né, a tutela de evidência para tentar implantar isso o quanto antes. Né, vamos ver como é que vai funcionar em relação a isso. Mas ninguém está hoje recebendo efetivamente a desaposentação. Tem que aguardar essa decisão que pacifica para o Brasil inteiro. Aí sim. Aí sim vai estar valendo. Dúvida, infelizmente, né, fica nessa zona cinza. Né? Não há uma certeza. Existe o dispositivo legal para isso, mas... Eu oriento assim, né? Se fosse pensar, vou deixar para depois ver o que, que vai acontecer. Acontecer com as decisões. Vamos ver como é que vai definir. Eu tenho a seguinte opinião: entra com ação. Por quê? Tem que entrar agora. Se tem o tempo, entra, faz o pedido administrativo. Por quê? As decisões estão entendendo que os atrasados começa a contar ou do requerimento administrativo ou da entrada com ação. Então não geraria os atrasados como todas as revisões se tem. Entrou com a ação e o pedido administrativo foi lá em 2005. Os atrasados é do pedido administrativo até hoje. Né? Essa revisão, esse recálculo da aposentadoria. Na desaposentação, não. Por isso tem que ter o cuidado. Vou deixar para depois, Nem sempre. Pega a informação. Pega a informação primeiro, pega a informação, então. Porque assim, conta daqui pra frente os atrasados. Não vai ter atrasados lá pra trás. Eu me aposentei em 2000, a velha aposentadoria, vamos falar assim. Sim, a minha primeira aposentadoria. Lá em 2000. Vai contar de lá pra cá? Não. Daqui pra frente. Do tempo em que você entrou com a medida então, ou com a entro agora, pedido de revisão. Se deixar para depois e manterem essa decisão, quando tu entrares ali por, sei lá, 2018, 2019, talvez, não vai retroagir. Pelo menos tu ganhou 2 anos, 3 anos de atrasados, né? 1% ao mês é mais uma possibilidade. Exatamente, é mais uma possibilidade. Olha, eu tinha falado nessas campanhas que dizem saia da informalidade e faça o microempreendedor individual. Você passa a contribuir, você vira cidadão, você conquista o status de cidadão, você vai ter direito a se aposentar futuramente pelas regras vigentes que já foram explicadas aqui. É interessante, até porque eu já vou mesclando um pouco aqui, já tem pergunta nesse sentido. A Rose diz, meu esposo contribui como microempreendedor individual. Fiquei sabendo que não conta como tempo de serviço. Como é que isso funciona? Eu acho que ela está equivocada aqui, mas enfim. Ele conta como tempo de contribuição, sim. Exatamente o programa, quando for criar isso, exatamente para facilitar que haja um recolhimento, um aquecimento nos recolhimentos da Previdência e indiretamente, né, que haja, saia da informalidade se tem um benefício previdenciário. Então, se eu pegar, por exemplo, eu sou encanadora, eu trabalhei 10 anos para uma empresa, saí, depois eu trabalhei 5 anos fria, eu ia lá fazer o trabalho, recebia e não contribuía, e depois eu virei microempreendedor. Exatamente. Tempo. Aí depois eu entrei nessa onda do MEI e fiz lá meu microempreendedor individual e agora sou uma encanadora com microempresa. Somo os anos de carteira assinada com os anos do MEI para me aposentar. O que tem que cuidar muitas vezes é que, desde qualquer empresa, né? Quando você faz o registro, você também tem que fazer o recolhimento. Sim. Se você não tiver uma contabilidade que esteja recolhendo teu prolabore, como microempreendedor individual ou algo nesse sentido, que não esteja sendo vertida as contribuições para o INSS, lá não estará lançada essas contribuições. Lógico, aí depois ele tem a possibilidade de recolhimento atrasado quando se trata de empresa. Mas tem que cuidar isso, não dizer, não vale. Talvez não é que não esteja valendo, talvez não tenham sido vertidas as contribuições para o INSS. Não tenha feito a contribuição. Não reconheceu o período. Justamente, porque circulou muito isso. Houve uma grande aceitação da ideia no começo. Quando a pessoa começou a entender que tinha que recolher, que tinha que pagar e que era todo mês, desistiu. Né? Só que aí não deu baixa. E aí fica aquela situação pendente. Então, o interessante para o MEI é fazê-lo, mas pagar a conta mensal, né? Pagar o imposto. A gente volta no planejamento. Seja autônomo, seja, né, empreendedor individual, tu tem que estar recolhendo. Tem que recolher. Até por causa de doença. Chegou a adoecer, tu tá garantido pela Previdência? Não tô recolhendo. Pois é, daí não adianta correr atrás, né? E aí... Se não... tu ficar doente ou sofrer um acidente, não tem como prever isso. Tá trabalhando, tá no mercado de trabalho, recolhe. Te dá uma garantia. Caso fica doente, tua família também tá garantida. Tem um resguardo da Previdência de qualquer forma, então tem que estar assim, em recolhimento. Abrindo um parênteses, que interessante essa informação, que muitos dos nossos segurados do INSS, da Previdência Social, eles não têm informação clara sobre os períodos de carência. Muitas vezes você pensa, eu saí do serviço hoje, não trabalho mais, estou sem carteira assinada, mas me acidentei, não tenho mais direito ao INSS, porque eu saí do trabalho, não estava trabalhando. Não. Nós temos um prazo de carência que é chamado período de graça dentro do INSS. Para o segurado contribuinte individual, aquele que paga em carnê, são 6 meses. Então, eu parei de pagar hoje, eu tenho 6 meses ainda a qualidade de segurado dentro do INSS. Eu posso dentro desses recolher 6 meses, auxílio doença. Qualquer acidente que eu venha a sofrer, ou que eu fique incapacitado, eu posso encaminhar um benefício dentro do INSS. Para o que esteja trabalhando com carteira assinada, ele saiu hoje do trabalho, ele tem um ano. Um ano que pode ser prorrogado por mais um ano, esse período de graça, desde que comprove. Ele pode estar desempregado, mas ele tem esse ano ainda. Exatamente. Ele pode entrar com pedido de E esse de um ano ele pode ser aumentado para mais um ano, desde que comprove a situação de desemprego. E o importante também, se você foi mandado embora da empresa, recebeu o seguro-desemprego, esse prazo de carência começa a partir do fim do recebimento do seguro-desemprego. Da última parcela do seguro-desemprego. Exatamente. E o acidente, ou qualquer acidente, ele pode ser de qualquer natureza, não precisa ser trabalhista. Então, eu estou na rua, me acidentei de moto, ou eu em casa, qualquer coisa, dentro do período de segurado, você tem um seguro. Está coberto. Você está coberto pela Previdência Social. Olha, essa é uma informação interessante. A gente tem que o auxílio-doença, mas ele depende sempre da perícia médica. E a regra geral é aquela história, né? Você tem que ter pago pelo menos 12 contribuições anteriores. Se você trabalhou 6 meses, vale isso? Ou se você tem que ter mesmo 12 meses de contribuição? Aqui nós temos uma mudança significativa, né? A nova medida provisória que alterou a lei 813 agora, ela estabelecia anterior à lei, a lei anterior, melhor dizendo, estabelecia que Se você trabalhou 2-3 anos, ficou um tempo sem trabalhar, e agora você quer encaminhar um benefício, você tem que ter no mínimo 1/3 de contribuições. No caso do auxílio-doença, então, eu teria que ter trabalhado 4 meses, eu poderia requerer novamente o benefício caso acontecesse isso. Hoje mudou. Então, você vai ter que ter os 12 meses, no caso do auxílio-doença e da salário maternidade, 10 meses. Mas olha, o que muda aqui? Com relação ao acidente de trabalho, se eu estiver na empresa 2 meses, 1 mês, 1 dia e me acidentar na empresa, o acidente de trabalho não tem carência. Aí ele pode ser encaminhado diretamente também no INSS e vai receber o benefício. Só vai ter carência para o auxílio-doença normal que for desencadeado não de origem ocupacional. Isso é uma crítica, inclusive, né? Qualquer reforma você fala, se eu trabalhar um dia e sofrer acidente, eu recebo até, às vezes, aposentadoria por invalidez. É curioso. E o que, que essa pessoa recolheu pro... Porque a gente tem que entender que não é o patrão que vai pagar, é o Estado. E que relação você tem com o Estado? Mas isso é uma pergunta que, desculpe, às vezes parece que ela é proibida de ser feita, né? E a gente tem que fazê-la. Eu contribuí, eu efetivamente cumpri a regra do jogo, ou pelo fato de eu ter nascido no país em que eu nasci, eu já sou... Já tenho franqueado. É uma pergunta dolorosa, mas é uma pergunta que tem que ser feita. Infelizmente, assim, quando se fala em previdência e trabalho, eu já esbarrei, e creio que o doutor Luciano também deve ter esbarrado, na questão de que o empregado chega, não, mas eu não vou acionar o INSS porque eu vou perder meu emprego. São coisas distintas. O INSS vai responder porque ele é o seguro. É um direito teu, você está contribuindo para ter esse amparo. A empresa, aí é outro lado. Você pode encaminhar uma ação trabalhista, se a empresa descumpriu alguma norma de trabalho, pode. Mas se você também não pode, se você não quiser, nesse momento, não quer exercer nada contra a empresa, não há necessidade. O INSS, embora tenha vinculação de contribuição, não vai você entrando com uma ação contra o INSS afetar o teu trabalho. São coisas distintas, justamente. Exatamente. Olha, eu vou dar uma acelerada aqui, Elizabeth, e realmente eu faço isso, eu apresento os convidados no começo do programa e depois eu não repito, mas estão presentes aqui, Elizabeth pede que eu diga os nomes, né? Enfim, Joel Machado e Luciano Barpe, advogados, então, vieram através da OAB. Nós vamos fazer meio que um consultório aqui, em linhas gerais, né? E ambos os advogados se prestaram e disseram, olha, em linhas gerais, por favor, né? Porque isso são questões que requerem, efetivamente, né? Uma consulta ao advogado. Então, o Roque diz assim, ó, pergunta para ir para os advogados, diz ele, eu estou aposentado com 51 anos de idade. Tá, garotão. Posso continuar contribuindo para futuramente recorrer para aumentar o benefício? Foi aquilo que a gente conversou. Se ele não está trabalhando e quiser recolher, não há problema nenhum, né? Prevendo. Tem que pensar que essa desaposentação tem tudo para dar certo. Né? Mas a gente depende de uma decisão judicial para a gente... Para ter essa certeza. Não é uma certeza. Ou... esses projetos que estão no Congresso Nacional sejam aprovados e regulamentem a desaposentação, né? Então, é sim um planejamento. Tem casos de clientes que a gente faz a aposentadoria, porque ele quer receber a aposentadoria, né, sair e continuar uma outra atividade, e a gente logo, né, passado uns 5, 6, 10 anos, às vezes a gente faz a desaposentação. Isso é viável. Né? Só que tem que pensar que isso hoje não está pacificado. Mas ele pode sim, claro que se ele quer, tem intenção de ser resguardado ou ganhar essa desaposentação, ele vai ter que recolher, né? Sim. Então, se tem essa previsão, ele tem que sim recolher. Aquele disposto a continuar contribuindo. Então, sim. O fato, sim, ele se continuar contribuindo, ele tem pelo menos uma perspectiva boa futura. Como autônomo, ele pode sim. Se é obrigatório, ele está com uma atividade, né? Sim. Empregado dele é obrigatório. Já está contribuindo. Nesse caso específico, mais do que nunca, ele deve procurar um profissional da área. Por quê? Porque como ele falou que não está contribuindo e pretende talvez contribuir... Posso continuar contribuindo. Ou se está contribuindo, se pode, então se está contribuindo, mas de mesma forma, o que ele tem que avaliar? Se a contribuição dele é maior do que os salários que ele tem de 1994 para cá. Porque se ele estiver contribuindo, vamos supor, de 94, 98, foi contribuído sobre um salário e agora ele está com um salário, não vai alterar. Ele tem que tirar fora esses menores salários para que o cálculo também aumente. Para que valha a pena. Vai aumentar alguma coisa em função do fator previdenciário, mas talvez não seja o ganho efetivo que ele está pensando. Então tem que avaliar entre valor, fator previdenciário que vai levar a expectativa de vida em consideração e a idade. E outro fator que eu acho mais importante, antes de fazer qualquer desaposentação, verificar se não tem direito de fazer uma outra revisão na aposentadoria. Então, para mim, muitas a desaposentação é a última, não tem mais outra possibilidade de fazer revisão no benefício. Busca isso. Aí vamos fazer a desaposentação, mas tem outras revisões antes da desaposentação. Não vou fazer, vou fazer também, não. Tem que ser analisado. Gente, por isso que não dá para generalizar. Exatamente. Caso em linhas gerais foi explicado, mas tem que realmente consultar advogado. A pessoa que não se identifica pelo WhatsApp, mas pergunta, para fazer o microempreendedor, é obrigado ter a BITSE do imóvel? Hoje a prefeitura não tem liberado. Muitas vezes o microempreendedor se faz na própria residência, aí pelos bombeiros você consegue. Então, de certa forma, se o imóvel não tem a BITSE, você vai conseguir encaminhar fazendo no teu domicílio. Tem sido feita uma liberação provisória, aí depois, quando você tiver o BITSE, você pode fazer essa transferência. Ok, a gente vai correr um pouquinho. Valdo diz o seguinte, quero saber como ficam os benefícios por auxílio doença por acidente de trabalho. Ele foi afastado, trabalhava numa agroindústria, se acidentou dentro da empresa, foi, o INSS negou. Depois ele foi para o juiz, que avaliou com um médico, por ele encaminhado. A perícia. Eu estou com tempo indeterminado. Como é que fica? Mais 4 anos de afastamento, indo para 5. O que acontece, né? Até o doutor não começou, o doutor Joel fez a referência aos auxílio-doença. Em relação às novas regras, que é a especulação, que vão surgir, que desse novo governo, não tem nenhuma mudança específica no auxílio-doença. Né? Não tem uma programação do governo de alterar o auxílio-doença. Em relação, agora, acho que o doutor Joel pode repetir o que ele estava falando antes, em relação que pessoas que entraram judicialmente estão... em forma indeterminada, o INSS está chamando essa pessoal para aquela revisão. Por isso que sempre é importante manter sempre atualizados os exames, porque chegando na perícia, eles podem dar alta, eles vão justificar que, né, principalmente por não ter exames atualizados, que essa doença talvez não tenha mais a incapacidade e sim a capacidade para o trabalho, né? Essa leva que está no Brasil inteiro, na verdade, acontecendo isso, é exatamente buscando essas revisões. Tem algo de legal? Não tem nada legal, eles vão chamar, podem fazer isso, não tem problema nenhum, por isso essa cautela, sempre está buscando... os exames atualizados. Né? Daí a gente entra, né, dependendo da situação, o custo, o tempo... condição, o sistema de saúde também não ajuda em termos de exame, às vezes demora um ano para ter o exame. Aqui nós temos que avaliar até que ponto, né, o sistema do INSS já está funcionando sobre essa nova regra. O interessante seria que ele pegue esse advogado que encaminhou o benefício para ele na via judicial e busque esse conhecimento, justamente por quê? Porque como ele tem um prazo que está em aberto para o benefício, se já foi feito um laudo pericial, que antigamente na Justiça Estadual, principalmente os laudos periciais, em se tratando de auxílio acidentário, ele não tinha um prazo definido, precisa de um mês, seis meses, um ano para trabalhar, para recuperar a capacidade. Não tinha um prazo, ficava em aberto até a sentença, voltava a sentença para cumprimento, 2, 3 anos, 4 anos depois, e a pessoa ainda recebendo. O que o INSS fez nessa nova mudança? Quem não tiver um prazo de cessação ali ajustado, que está indefinido, se a pessoa não tiver exames comprovando a incapacidade, provavelmente em 120 dias é a expectativa que eles venham a cancelar. Lógico, eles vão mandar uma carta, provavelmente uma correspondência, para que ele venha a se adequar, trazer um exame, fazendo um pedido de prorrogação e tudo mais, mas eles podem cancelar em 120 dias quando não tem essa data agendada. Nesse caso em específico, ele tem que, com relação ao trabalho, né, por ter sido um acidente de trabalho, quando ele retornar à atividade na empresa, ele tem ainda um ano de estabilidade. Esse é o artigo 118 da lei que fala, né? Que quando é acidente de trabalho, você volta, a empresa não pode te mandar embora, a menos que tenha passado um ano do acidente e do retorno ao trabalho, né? Uhum. Nesse acidente do trabalho tem a questão trabalhista, né? Tem que verificar se esse acidente foi por culpa da empresa, por alguma negligência de normas de segurança. Exatamente. Também, que é outra questão trabalhista que gera indenização também, né? Mas a princípio interessante é que ele entre em contato com o advogado, isso, mesmo que tenha sido, né, uma indicação feita pelo juiz, mas para que ele reveja. Esses casos são os casos mais antigos, que nem o doutor João estava falando, são casos antigos que não tinham um prazo determinado de alta. Ficou mais ou menos hoje, como configurou aqui. Hoje, exatamente. Se hoje as perícias são realizadas, o próprio perito já estipula uma data de retorno. Até, né? Porque que, a determinação... é muito pequeno, também não ajuda muito. Isso, até porque a determinação da portaria é que se não tiver um prazo determinado para cessação, para o retorno ao trabalho, que o juiz peça para que o perito fixe. Isso então pode ser até matéria de quesito complementar da perícia, e provavelmente será. Ok. Misael diz o seguinte, como fica o regime especial para professores e para enfermagem? Ele diz, a minha esposa já está com 24 anos em sala de aula, professora. Ele com 24 anos de hospital, como enfermeiro. Eu vou deixar o doutor João falar então, hoje, que eu básico, vou falar o que é a intenção de alterar. Mas né? O hoje, então, como fica? Hoje, assim, para o professor... vige a regra de 25 anos de atividade. Ela é considerada especial, mas aspas, ela é considerada especial apenas o tempo. Ela incide o fator previdenciário normalmente como qualquer atividade normal. Então, se o professor se aposentar com 25 anos, ele vai ter que se enquadrar no fator e ver se a expectativa de vida dele com o tempo que ele tem, com a idade que ele tem, vai ser benéfica ou não. Diferente da atividade especial normal. Atividade especial normal, tu completou os 25 anos, automaticamente tem direito à aposentadoria especial com o valor do 100% do salário de benefício, sem qualquer desconto do fator previdenciário, né? Então, nesse caso do professor específico, hoje, ela tem a condição de se aposentar aos 25 anos, mas com a incidência do fator previdenciário, que pode reduzir bastante, se depende da idade, vai reduzir o valor da aposentadoria. Com relação à enfermagem, os 25 anos de atividade especial é mais tranquilo. Ele vai enquadrar 25 anos de atividade especial, vai ter direito ao benefício, né, aposentadoria especial, e aí ele vai poder receber o valor integral do salário de contribuição dele. Seria a média aritmética do 100% salário maior, 80% maior salário de contribuição, de 1994 até a data da aposentadoria. Aqui uma ressalva. Tem se entendido pelos tribunais, ainda está sendo discutido, que aposentou-se por atividade especial não poderia mais trabalhar. Porque a atividade especial ela é prejudicial à saúde, por isso que ela reduz o tempo de serviço. Então, tem que ter uma certa ressalva. Buscou o benefício, se aposentou, você tem que ser excluído do mercado de trabalho. Aí é uma questão delicada. Será que a aposentadoria vai suprir o que está recebendo? Então, tem que ser feita uma análise, né? Procurar um pessoal competente, um advogado competente, sua confiança, para ver se realmente... Nem sempre supre, né? A aposentadoria nem é exatamente o suficiente. É que entra... Quando o doutor fala integral, ali, na realidade... Da renda do benefício, não o salário que está ganhando. Não tem o fator previdenciário e nem a alíquota, que são os redutores. Então, o cálculo simples, né? Média isso. Aritmética. É o melhor simples. Cálculo esse. Nossa, todo mundo gostaria. É o cálculo que todo trabalhador sonharia, né? Pelo menos nem sempre a contribuição é boa, mas pelo menos sendo redutor. Aqui tem a exceção daquele que contribui um pouco mais, aí vai ter um fator positivo. Ele, ao invés de ter ele também vai aumentar a aposentadoria, né? Então, mas são raras exceções. Sim, e aí voltamos, sempre aqui salientando, cada caso é um caso e as orientações que tanto o Dr. Joel quanto o Luciano dão são genéricas, é grosso modo. Só adendo para em relação à tendência da reforma, ela é unificar a idade, 65 anos para todo mundo, mulher e homem, não faz distinção, né? Em relação a professores, eles querem reduzir para 45 anos de idade para todo mundo, estipular a idade. Tem a contrapartida, não é para criar um pavor, né? Senão a gente está falando, são especulações. Desde o começo, especulações. São boatos que o governo está tentando. Vamos ver depois das eleições o que vai surgir. Tem outra relação que eles também, talvez, para estipular um limite, seria os 40 anos de tempo de contribuição. Ok. A Cláudia diz o seguinte: não tenho condições de trabalhar porque sofri um ataque epilético. Meu esposo não tem condições de pagar o INSS porque ganha apenas um salário mínimo. Como é que faço? Posso me encostar por auxílio doença? Tenho algum tipo de previdência? Ela não está contribuindo. Se ela não, ela diz que ela não tem condição de trabalhar e não paga. Se o marido não tem condição de pagar INSS, acho que tampouco ela faz a contribuição do INSS. Digamos que ela seja uma dona de casa. Eu entendi isso da pergunta. Mas quem está recebendo auxílio do... Ninguém. Ela diz, olha, ela não pode trabalhar porque ela teve um ataque epilético, o marido não pode contribuir para ela pagar porque ela ganha um salário mínimo. Na verdade, ela não tem renda e não contribui para a Previdência. A Previdência não vai resguardar ela. Porém, a gente tem o benefício assistencial, que é o caso específico de carência, idade, né? Além de carência, nós temos que analisar a idade da pessoa e se é deficiente físico, né? A idade. Aí ela tem uma questão principal, que quando você fala no LOAS, né, que seria esse benefício essencial, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, ela vai ter que comprovar a renda per capita. No caso, a lei diz um quarto do salário mínimo, né? Só que, na verdade, ela não é bem isso. Então, ela teria condições de comprovar com os gastos, né, que ela poderia fazer uso desse benefício assistencial. Mas, como o doutor colocou, vai ter uma série de requisitos. Nós temos para algumas doenças específicas que esse requisito é abrandado. Então, teria que ela pegar e ver o caso específico dela, qual que é o grau da evolução também da lesão que ela teve, né? Para ver se ela se enquadra nessa questão aí de redução desses requisitos básicos. Mas a regra é que ela vai ter que ter uma certa idade também para poder ter esse encaminhamento desse LOAS. Ela não é um benefício... Aqui ela entraria pela baixa renda, então. Não. Na verdade, ele não é... Não, é só baixa renda. Mas um dos critérios seria isso. Como ela não contribuiu... Isso. É um dos fatores. Isso, é um benefício não contributivo, né? Exatamente, porque ela não contribuiu, justamente. É um salário mínimo, não gera 13º também salário. Ok. Às vezes as pessoas pensam que é aposentadoria, mas não, é um benefício assistencial. É um benefício assistencial aqui, não estamos falando de aposentadoria, tá, Cláudia? Enfim, desculpa acelerar. A Maria diz: tive câncer de mama há 10 anos. Eu fiz tratamento durante 5 anos. Periodicamente faço avaliações. Trabalho. A empresa contribui com o INSS, tudo certinho. Tenho 56 anos... Quando for me aposentar por ter tido câncer, eu tenho algum tipo de benefício que reduza o tempo ou que melhore a aposentadoria? Se ela teve essa doença e tratou? Né, se ela tem, talvez a dúvida que gera é que tem a seguinte situação, né? Tem gente que tem aposentadoria por idade ou contribuição e estão entrando no judicial fazendo requerimento para ganhar mais 25% do benefício por necessitar de auxílio de terceiros. Aquela pessoa praticamente inválida que necessita de terceiros. É um pedido que geralmente é judicial, administrativamente a gente não tem tendo êxito, mas buscando exatamente os 25%. Por ela ter a doença ou teve essa doença e está estabilizada, certamente ela não vai ter nenhum benefício na aposentadoria, porque não tem nenhuma previsão legal. Né? Ela vai ter ou aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuições dos requisitos. Né? Ok. Né? Eu finalizo aqui com o João, ele diz que tenho 18 anos de contribuição e há 20 não contribuo. Tem 65 anos, vou encaminhar a aposentadoria daqui uns dias. Será que eu tenho direito a ela? 20 anos sem contribuir? Ele faz 20 anos que ele não contribui. Ele só tem de contribuição, ele tem 18 anos. Depois ele parou e não contribuiu mais. Na verdade, a lei ela não estabelece requisitos simultâneos para idade e carência. Você tem os 15 anos de contribuição mínimos exigidos, e tendo a idade, a qualquer momento você pode fazer o encaminhamento. Se ele tem 65 anos, comprovado o tempo de contribuição, tranquilo. Esse tempo de 18 anos? Isso, porque ele precisa no mínimo 15 para aposentadoria por idade. Por, né, idade. Então, nesse problema, não haverá um problema, digamos assim, mas tem que ver se esse realmente ele tem essa contribuição efetiva. Porque aí ele tem que ter no mínimo 15 anos de atividade urbana. Se esses 18 anos daqui a pouco estiverem englobando a atividade rural, mais que 3 anos, ele não vai ter direito. Então, ela tem que ser 15 anos de atividade urbana no mínimo. Então, se ele tem 18, não teria problema. Fechando a idade, pode fazer um encaminhamento. A princípio, juntou. Então, juntou a idade com os 18 anos, dá para ir atrás. O que ele tem que fazer, como a gente sempre coloca, é procurar um advogado responsável, justamente para ver se é realmente isso. Porque, às vezes, tem alguma nuance diferente que vai implicar em alguma diferenciação para a época do encaminhamento. Né? É a natureza desses 18 anos. Exatamente. Olha, eu quero agradecer a presença de vocês, porque realmente, assim, o tempo se mostra curto, a gente até extrapolou o tempo. Sempre que falamos nessa área previdenciária, a gente percebe como as pessoas têm dúvidas, né? E são muitas as dúvidas, e já dissemos aqui, é a trajetória pessoal de cada um. Portanto, obrigada, Joel Machado. Outra hora vamos marcar um outro programa, porque a gente vai falar da questão eleitoral, né? Eu aqui xingo muito as regras, digo, olha, eles colocam uma mordaça, não deixa a gente falar, um dia a gente vai explicar o porquê dessa contenção que muitas vezes o próprio ouvinte pergunta, né? Não é a hora de discutir, então vamos discutir a legislação, mas por enquanto, obrigada pela participação. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. A gente muitas vezes se empolga, até peço desculpa em alguns momentos, justamente porque é a nossa área, a gente vive isso, a gente gosta do que faz e é gratificante poder dar essas informações. E fica a dica, sempre que é necessário, procure um profissional habilitado, alguém capacitado na área que possa lhe dar essa referência. E muito obrigado pela atenção de todos. Olha, eu que agradeço. Da mesma forma, obrigada para o Luciano Barpi. A gente nota que as pessoas têm muitas dúvidas, eu percebo isso, né? Eu mesmo acho que não sei. Verdade, justamente, né? então tem que buscar informação. O caminho é sempre esse. É o direito delas buscar informação. Hoje em dia tem que ter informação, tem que questionar, tem que ir atrás do advogado, pedir informação e planejar a sua vida, né? Pra depois não se arrepender, porque é a trajetória. Estamos falando de 30, 40, 50 anos, às vezes, da vida, trabalhando, pensando só em trabalhar, às vezes, né? Queria agradecer a Raquel, obrigado pelo convite. Agradecer ao doutor Joel também, que foi muito agradável o nosso debate hoje aqui. Sempre é um trabalho bem agradável com pessoas que têm informação. E agradecer aos ouvintes aí, todo mundo. Um grande abraço. Sem precisar, a gente está à disposição. Aí a gente chama mesmo. Volta e meia a gente faz esse trabalho de consultoria para explicar um pouco, para clarear. Mas para mim ficou muito ajudar isso. As pessoas. Justamente, ficou dois termos aqui que resumem. Primeiro, é a informação. Né? Temos que ir atrás, temos que buscar, isso vale para todos, inclusive para essa que vos fala. E num segundo momento, a questão além da informação, que é fundamental, planejamento em toda a área da vida. É chato, compromete, dá preguiça? Com certeza. Mas planejamento é fundamental. Para você que nos acompanhou, um ótimo dia. A gente se despede e volta amanhã. Até lá. Super Conta AM 610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconda.com.br.